mete em sua vida e aberta está a ferida dentro do seu coração. Já não há mais amigo por perto, tudo se tornou deserto. É melhor você clamar: me ajude, ó bom Deus. Não posso seguir assim. Por favor, venha cuidar de mim. Esperança é o Senhor. Sua vida é um longo inverno, acalentada pelo inferno de tantas decepções. Inveja, indiferença e porfias abreviam os seus dias. É melhor você orar. Me ajude, ó bom Deus. Eu não posso seguir assim. Por favor, venha cuidar de mim. Já não é vazia. Cristo trouxe um novo dia. O verão enfim chegou. A ferida agora está curada, sua alma aliviada. Deus ouviu sua oração. Comigo.